Salvador, Chanel Minas 251, puxa back acionamento no Finger 1. Livre chame para o táxi, Chanel 6251. 51 ciente, chama para o táxi. Bom dia, Web 5717, ciente da Delta, portão de número 3. 5717, bom dia, Galeão, aprovado nível 340, via Peruísque 50, BDEV, AP November 857, é a Golf Romeo, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil da Euleta BDEV. Curva direita, transponder 5565, controle 199.35, Web 5717. Aprovado nível 340 para o Galeão Rio de Janeiro, decola da 10, primeira direita, da EL, Leda, BDEV, via Perisco 50, BDEV, per November 857, segura, Pesolu 16, grupo, Pesolu 14, até Tocim. Controle de saída 1935, transponder 5565, Web 5717. Web 5717, cotejamento correto, chame pronto. Chamaram, obrigado. Paulo Salvador, Web 6749. Web 6749, Guarulhos, aprovado o nível 340, via Peruísque 50. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda BDEV com curva direita, transponder 5563, controle 11935. Tá certo, 340 Guarulhos, APU 50, decola da 10 direita da Euleda BDEV, o transponder 5563, controle 1935, posição 10. Correto, chame pronto, Web 6749. Tamo rápido, cara. 6749, solicita pushback e acionamento na posição 1-0. Web 6749, livre, chame para o táxi. Chama na táxi. Salvador, muito bom dia, WebJet 5896. Bom dia, Web 5896, com fins aprovado nível 340, via Pesoluno 6. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda Bridge, com curva direita, transponder 5566, controle 1-1935. Autorizado 340 para com fins da Pesoluno 6, decola da 1-0, saída da Euleda Bridge, primeira curva direita. Transponder 5566, controle 1935, Web 5896. Correto, chame pronto, 5896. Chama na 5896. Só confirmando, Chané 6251, 1-7, Galeão 1350. Positivo. Ciente, táxi via Índia, reporte pronto, ponto espera, ajuste no 0, no 3. 13, via Índia, informará, ponto espera pronto. Ponto de espera pronto, Chané 6251. O Chané 6251, linha decola 1-0, vento calmo. 6251, ciente, linha decola, pista 1-0. Primeiro táxi é de 6749, tá com 146 a bordo, 4 horas de meu tomamento, Fernando Galhão. Gente, táxi via parte 1 no Índia, reporte pronto com o ponto de espera, ajuste no 013, Web 6749. Parte Índia, reporte ao ponto de espera, Web 6749, 1013. Ratão. Abraço.